todos. Quero agradecer a todos pela presença e a todas pela presença no dia de hoje. Como vocês sabem, durante este mês e o mês passado temos estado a discutir sobre a questão das autarquias e hoje, para fecharmos o debate sobre as autarquias, convidamos o professor, essa é a expressão que vou utilizar, Josué Chilundulo, para nos falar e brindar sobre as finanças autárquicas e modelo de orçamentação. Eu não vou fazer muitas apresentações em termos do que é o perfil profissional ou acadêmico do professor. Se ele quiser mesmo, ele pode fazer. Vamos deixar de muitas pompas e circunstâncias aqui. Então, eu vou passar a palavra rapidamente para o doutor para começar, então, a fazer a sua apresentação. Tem mais ou menos 40 minutos para fazer a apresentação em termos de metodológico e depois tem um espaço de interação, perguntas, respostas ou contribuições. Portanto, também agradecemos pela presença. Não, sabemos que não é fácil estar aqui a esta hora, mas reconhecemos todo o esforço que fez e o chão é todo seu, por favor. Vamos. Eu vou falar de pé, permitam-me. Não é qualquer arrogância, porque eu sou professor mesmo e não conseguiria falar sentado. Há duas coisas que interessariam dizer, que eu saio da minha zona de conforto hoje por duas razões principais. Primeiro é que eu não costumo vestir assim na sexta-feira, mas como é a primeira vez que eu venho para cá, tipo, que de bom, tá, deve ser um sítio de muito. Mas já estou arrependido. E a segunda é usar o PowerPoint. Primeiro, pela essência técnica do tema. Segundo, porque também não sabia qual era o nível da abordagem aqui do espaço. E por causa disso eu trago o PowerPoint. Em alguns casos eu vou seguir à risca, noutros permitam-me sair do protocolo e abordar o tema com o interesse que se lhe merece. Do ponto de vista de estrutura de apresentação, era suposto funcionar. A estrutura da apresentação, ela vai trazer essencialmente dois aspectos, que é o contexto das autarquias e as constatações. Nas constatações, eu vou trazer aquilo que a própria lei traz, a proposta de lei, as observações que decorrem de forma aleatória da sociedade civil, e um pouco no âmbito de uma averiguação que foi feita a pedido de uma organização internacional, e provavelmente teremos entre segunda e terça-feira um encontro com alguns membros da sociedade civil para apresentar os resultados desta observação, e eu vou partilhar um pouco convosco sobre isso. E também trouxe conceitos em relação a práticas internacionais quando se abordam finanças locais. O que é que pilares sustentam a conceitualização de finanças locais? Então, o que é importante, do ponto de vista do contexto, trazer... Perdão-me só para ficar aqui numa coisa que é importante para a alimentação do meu blog. Dizia eu que o que é importante a nível do contexto enquadrar finanças locais no âmbito dos diferentes debates que vocês já tiveram aqui em relação às autarquias locais. Pensar finanças locais decorre primeiro do princípio da descentralização político-administrativa. E este princípio, a nível da nossa Constituição, impõe que seja estabelecido por via das autarquias locais. E estas autarquias locais devem resultar de um debate participativo. então, apesar do exercício do poder ser delegado ao centro, mas no, na fraturação do poder há sempre necessidade, não só por estar estatuído na lei, mas também porque assim é da praxe, a necessidade da participação dos cidadãos. Então, este debate é fundamental, não só por uma questão de consciência, mas acima de tudo porque nós seremos potenciais autarcas. Está aqui o Nelson, que no tempo que anda nessa batalha da sociedade civil tem que necessariamente ser um autarca lá da samba, né? Da samba dele, a samba famosa. Ele perdeu o poder porque deixou de ser município. O samba já não é município, né? Já foi, deixou de ser. Então ele tem que voltar a ser. Bom, depois o princípio da, ou seja, o estabelecimento das autarquias impõe uma certa autonomia, ou seja, indexado o estabelecimento da autarquia à autonomia. E esta autonomia tem de ser refletida na capacidade do município dar resposta às suas necessidades principais. Numa linguagem terra-terra, temos dito que a autarquia tem que viver dentro das suas possibilidades. Por si só, gera-se aqui uma falácia, ocorre-se aqui uma falácia, que é estabelecer a autarquia em todo o território nacional elimina a simetria. Errado. Se a autarquia vai viver dentro das suas possibilidades, a autarquia Kazenga nunca vai ser equivalente à autarquia Mavinga. Por si só, já se gera aqui desequilíbrios do ponto de vista do nível de crescimento econômico. Há também um conhecimento periférico a nível do crescimento econômico que precisa ser discutido, que é quando se aborda a proporcionalidade do ponto de vista do crescimento econômico, o que se quer não é que o crescimento seja igual, mas é que seja equivalente. Ou seja, o município de Viana, que tem um PIB, por hipótese, nós não sabemos, porque nós não calculamos a esse nível, mas vamos supor que o município de Viana tenha um PIB de 100 e o município de Kazenga tenha um PIB de 90. A ideia do crescimento equivalente e proporcional é que todos eles cresçam a 3%. Só que temos que ter consciência de que Viana vai crescer a 3% de 100 e Kazenga vai crescer a 3% de 90. A lógica do crescimento na mesma proporção elimina dois problemas graves nas assimetrias regionais, que é a ideia do êxodo rural, que depois poderá permitir que haja um fluxo unilateral, pessoas a saírem de Viana para o Kazenga, por exemplo, se a Kazenga tiver um crescimento de 5% e Viana tiver um crescimento de 2%, será a tendência da população sair de Viana para o Kazenga. Então, a ideia do crescimento econômico ela tem que ser equivalente ao nível da produção ou da capacidade produtiva real. Mas, repito, a autonomia ela obriga a que a autarquia tenha capacidade de viver dentro das suas possibilidades. Um segundo aspecto importante em relação à autonomia é que a agenda da autarquia corresponda ao principal interesse da população à sua volta. Ou seja, quem tem que determinar qual é o melhor modelo de desenvolvimento, quem tem que determinar qual é o melhor orçamento, quem tem que determinar quais são as prioridades do ponto de vista da resolução dos problemas é a população. Daí que a condição para o estabelecimento da autarquia é a participação. Vou também abrir aqui um parênteses para dizer, bom, que há aqui alguma imaginação, há aqui uma discussão que é essencialmente virtual, porque é que se acredita que por via do da descentralização político-administrativa e do estabelecimento da autonomia local se poderá conquistar maior liberdade, maior crescimento económico ou melhores condições de vida. Ah, pronto, e acredito que todos nós sabemos isso, é que a dinâmica do estabelecimento social implica, ou do estabelecimento das sociedades, implica a existência de três fatores de inspiração. Há o ideal, todos acreditam que temos que viver bem, todos acreditam que no futuro a qualidade de vida será proporcional a todo mundo. Há o racional, que é todo mundo sabe que, apesar do desejo de se querer viver bem, é preciso ter noção do limite do nosso passo. Não temos recursos, não temos condições, então não podemos pensar para além das nossas possibilidades. Mas há a dedução lógica, tendo em conta os experimentos, que é o tal empirismo. Logo, a questão das autarquias e o estabelecimento das autonomias, ela é fundamentada tendo em conta este interesse. Há experiências internacionais que demonstram que a fraturação do poder ou a descentralização do poder se deu maior liberdade política por via da consolidação democrática, se deu maior liberdade econômica por via da concorrência e maior disponibilidade de bens e serviços, e se deu liberdade social, manifestação cultural e etc, etc. Então, discutir a autonomia e a implantação da autarquia não é uma questão que Angola está a inventar. É que há experimentos que demonstram ser isso uma vantagem. Pois, ainda no âmbito da autonomia local, a Constituição é clara em que o pressuposto que reflete a autonomia é finanças. Ou seja, é capacidade de elaborar o seu orçamento, capacidade de elaborar a sua agenda de desenvolvimento, capacidade de atender, e isso depois vamos ver lá para frente, pelo menos entre 60% a 70% das suas necessidades. Ou seja, antes mesmo de se pensar nos fundos externos, a autarquia tem de ter capacidade de responder às suas necessidades primárias. Mais uma vez, estamos aqui a discutir a ideia de que o princípio da igualdade, que é fortemente levantado quando se quer defender ou não o gradualismo, também cai por terra. E cai por terra porquê? Bom, se nós estamos a discutir e dizer que há autarquias que vão depender de fundos próprios e há autarquias, por incapacidade de fundos próprios, vão depender do financiamento do centro, à partida vai haver discriminação. Ou seja, alguém terá que trabalhar para se sustentar e outro estará dependente da solidariedade do centro. Então, também é errado pensarmos, estávamos aqui a conversar com o Domingo, é errado pensar que a igualdade é na exclusividade do ato eleitoral. Por si só, o estabelecimento da autarquia exige que haja um esforço adicional para que a autonomia se concretize. Pois gostaria de trazer aqui também alguns aspectos importantes para a nossa conversa futura. Lembrando que eu estou a tirar dos artigos, dos parágrafos, por não ser jurista e não me interessar muito à discussão folclórica sobre a autarquia, que é o lado da lei, eu estou a pegar aspectos que provocam, que devem provocar debate nesta fase do estabelecimento da autarquia. É a questão das pessoas. Há um condicionalismo. Se quiséssemos dividir do ponto de vista de determinantes, vamos entender aqui determinantes como sendo variáveis sem as quais o estabelecimento das autarquias seriam condicionados ou produziria um efeito perverso. Quer dizer que o resultado que se espera da autarquia, que é a maior acessibilidade em relação à disponibilização de serviços públicos e a contrapartida da garantia do bem-estar, este resultado poderá ser condicionado ou desvirtuado. E um dos determinantes primários é a questão da população. É que a autarquia, mais do que os limites político-administrativos, ela tem de ser suportada por população. Tem de existir população. sem população, em princípio, não há como existir autarquia, porque, vamos lá lembrar aqueles conceitos de Estado: o Estado é território, é população e é poder. O território precisa ser governado e o governo precisa ter a quem governar, e a população é fundamental. Então vamos lá fazer um exercício muito simples. Eu trouxe e convido-vos a irem para o censo populacional, os dados de 2014, e nós vamos encontrar municípios em que a sua extensão geográfica é igual ou superior a determinadas províncias, como eu gosto de fazer comparação à província do Ambo ao município de Mavinga. No caso, o município de Mavinga é o maior município de Angola, está na província do Cuando Cubango, onde Mavinga tem mais ou menos uma extensão em quilômetro quadrado de 44 mil quilômetros quadrados ou mais, e a província do Ambo tem pouco mais do que 33 mil quilômetros quadrados. Mas do ponto de vista da população, Mavinga tem menos de 30 mil habitantes. Então, na equivalência da densidade populacional, você vai encontrar, por exemplo, para a província do Ambo, a média é de quase 3 ou mais pessoas por quilômetro quadrado. Em Mavinga é menos de 2 pessoas, em alguns casos, Mavinga é menos de 1 pessoa por quilômetro quadrado. O que é que isso quer dizer? Não importa qual seja o modelo de desenvolvimento econômico que tenhas que aplicar, ele vai gerar um efeito perverso, porque não há população. E a população é condição sine qua non para que se estimule o crescimento econômico, por exemplo. Por quê? Porque o crescimento econômico é um fator de aglomeração. O crescimento acontece quando as economias de aglomeração acontecem. Quais são essas economias? Por exemplo, a produção em escala. Como é que você vai ter autonomia financeira se a partir de você não tem população para produzir? Então esses aspectos precisam ser discutidos. Ponto. Do ponto de vista de princípios que norteiam o pacote legislativo para as autarquias, há as condicionantes que determinam a seleção do município para ser ou não uma autarquia. E eu trouxe aqui, de forma resumida, alguns elementos que desejaria partilhar convosco. O primeiro é o nível de desenvolvimento socioeconómico e a existência de infraestruturas. Bom, quantos municípios nesse país seriam selecionados tendo em conta esta realidade? Alguns diriam, não, isso é mais para o interior do país. Mentira. A nível interno, ou mais próximo do centro, nós temos municípios em que não só não há desenvolvimento socioeconómico, como não há infraestruturas. Vamos buscar um exemplo, muito próximo de Luanda, município do Kisama. É da Kisama, né? Kisama, que é complexa porque antigamente escrevia-se com dois S's, agora é com C cedilha. Kisama não tem. Kisama tem 0,6 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, 0,6 é nem sequer uma pessoa por quilômetro. Bonito. Vamos chegar lá. Vamos encontrar depois a condição rural. E vamos ver se Kisama é um município rural. Depois vamos também avaliar essa perspectiva. O segundo é que está aqui a perspectiva do município eminentemente rural. Bom, há princípios que determinam a condição rural de uma determinada população. Primeira condição é viver da agricultura ou da prática de produção de subsistência. Ela tem que necessariamente estar concentrada em processos agrícolas. Antigamente, no nível mais tradicional, antes do conceito híbrido, seria por via da caça. Kisama verdadeiramente tem um parque nacional. Kisama inclui a zona econômica de Cabo Ledo e o Parque Nacional de Kisama, que seriam os principais ativos econômicos do município. Mas todos esses polos estão completamente distantes do grande centro da população. Ou seja, Cabo Ledo e Kisama estão aqui para a zona mais norte e o centro da população está mais para a zona leste do município, que é aqui para a zona da Cabala, na direção de Katé. A população de Kisama vive, aqueles que estão mais próximos do rio Kwanza, vivem da pesca rudimentar, da venda de cacuço, e os que estão mais para dentro vivem da produção agrícola. Mas é uma produção agrícola que nem serve à subsistência. Ela é a exclusividade da produção de mandioca. Então, de onde virão os impostos? Da atividade do município eminentemente rural. Ok? Pois vamos. Mínimo de população no intervalo entre 50, e eu ponho o intervalo entre 50 mil e 500 mil porque a proposta traz exatamente isso. Para os municípios eminentemente rurais, tem de ter no mínimo de 50 mil habitantes. Para os socioeconômicos, tem de ter até 500 mil habitantes. Bom, numa ronda por um conjunto de municípios, nós temos mais de 30 municípios a nível dos 164 que têm menos de 50 mil habitantes. Na verdade, tem muito próximo de 30 mil habitantes. Por si só, essa proposta exclui esse tipo de município. Depois temos o histórico da capacidade de arrecadação de receitas fiscais. Confesso não ter tido tempo para trazer esta planilha, que eu desejaria muito partilhar convosco, mas a página do Ministério das Finanças também é clara em relação a isso, que traz mais ou menos os níveis de arrecadação de impostos por município. Bom, há municípios que têm mais ou menos de volume de arrecadação fiscal não superior a 12 milhões de kwanza. Vamos olhar para o custo do metro quadrado em obras. Ano? Sim. 12 milhões de ano? Sim. Vamos olhar para o custo do metro quadrado em obras. Vamos olhar para quanto custa recolher o lixo. Acho que Luanda gasta perto de 150 milhões de dólares. Mês, não? Em recolha de lixo, não é? E depois vamos fraturar isso por município e vamos ver qual é a capacidade de arrecadação fiscal. E mais, nós vamos ver um pouco lá para frente, é que a estrutura fiscal do município não pode ser dispar da estrutura fiscal do sistema tributário nacional. Então, o município, na verdade, não vai gerar novos impostos. Ele tem que combinar a sua estrutura fiscal à estrutura nacional. Bens de produção de cesta básica são isentos. Não pagam nem imposto de consumo, para agora. Virá o IVA, também são isentos, não contam. Os bens da cesta básica são isentos de pagamento de imposto. Se nós estamos a dizer que o município é eminentemente rural, quem é que vai pagar imposto? E os impostos, as taxas vão sair de onde? Então, há elementos que precisam ser discutidos com alguma profundidade muito antes de estarmos a gastar tempo a discutir se é gradualismo ou não. Nós temos uma realidade objetiva que não deve ser ignorada. Depois temos a expressão cultural, o valor histórico e antropológico que é mais ou menos aquilo que o legislador pensa traduzir com este condicionalismo, e a prática da agricultura, pecuária, etc., etc., como fatores relevantes na tomada de decisão. Bom, aqui, para conhecimento, a Lei das Finanças Locais, em princípio, ela não foge do padrão internacional. Ela traz a ideia, inclui a perspectiva do orçamento, inclui a questão da gestão do património, inclui a questão de providência das receitas e prestação de contas. Estes seriam os quatro elementos fundamentais das finanças locais. A perspectiva do Orçamento Geral do Estado inclui duas variáveis, despesas e receitas. As receitas serão alimentadas por capacidade fiscal local e financiamento do governo central. A gestão patrimonial, não há, por enquanto, nenhuma lei que especifica isso, mas se nós formos para a Constituição da República, o número 94 e 95, se eu não estou em erro, fala dos bens de domínio público. Então, o patrimônio, em princípio, será estabelecido tendo em conta essa referência constitucional. O que é que podia ser considerado como bens de domínio público? São chamados bens com características rivais, ou seja, quando um decide utilizar, põe em causa o benefício de outro. Todos esses bens, em princípio, são de domínio público, né? A lei depois é clara e vocês podem ir lá ver. Em relação à questão da providência das receitas, inclui-se aqui mecanismos de transparência na gestão pública e qualidade das despesas públicas, porque o condicionalismo para as receitas é, em princípio, o exercício das despesas. Depois temos a questão da prestação de contas. Bom, a questão da prestação de contas, em princípio, a lei, tudo o que traz é mais ou menos o padrão daquilo que é o reflexo do centro, que é o executivo, que no caso vai ser o executivo municipal, o presidente lá da Câmara Municipal, vai ter a responsabilidade de definir os mecanismos de fiscalização das despesas, tendo em conta a operacionalização das despesas públicas, mas depois vai mandar para a Assembleia, que vai aprovar, a Assembleia Municipal, que vai aprovar a conta. Agora, aqui, timings que vão precisar ser observados, que é para para que a estrutura de despesas ou de elaboração da conta municipal não condicione a publicação das contas ou da conta geral do Estado. Bom, aqui este elemento que é a autarquia não tem o poder de criar impostos, em princípio uma boa parte da sua ação vai se concentrar na geração de taxas, sendo que os impostos são os impostos nacionais, quem vai determinar vai continuar a ser a AGT. E também há um elemento fundamental aqui, as taxas em princípio vão recair sobre todas as atividades administrativas com benefícios coletivos. Os princípios que a lei traz, pronto, é o princípio da legalidade, em princípio isso são princípios transversais, são constitucionais, norteiam a atividade, o direito público, em princípio tudo o que é realizado a nível do direito público tem de estar escrito na lei, se não está escrito é para não fazer. A estabilidade orçamental tem a ver com a coerência entre e a produção de saldos primários superavitários, que, como eu já disse, a autarquia deverá viver dentro das suas possibilidades. A questão da transparência é também um dos condicionalismos, por causa da qualidade da despesa pública, a justa repartição dos recursos e questão da coordenação entre a autonomia financeira local e as finanças do Estado. Isto aqui é que depois dá a perspectiva do endividamento, se a autarquia deve ou não se endividar, que nós vamos falar lá para a frente. A proposta ainda traz a questão da autonomia financeira. O que é que isso significa? É que é a autarquia que elabora e aprova o seu orçamento, é a autarquia que aprova todos os documentos em relação à prestação de contas, a autarquia arrecada e dispõe as receitas das taxas e outros emolumentos que decorrem da atividade administrativa. Permitam-me só aqui uma questão de abrir um parênteses. O sistema tributário está subdividido em duas grandes classes fiscais. Temos os impostos diretos e os impostos indiretos. Os impostos diretos são aqueles que recaem sobre o rendimento. Os impostos indiretos são os que recaem sobre o consumo. A lógica da proposta traz que todos os impostos indiretos, em princípio, são de domínio da autarquia, com exceção de um ou dois impostos que estão a ser discutidos por causa da atividade, de atividades específicas. E os impostos diretos, estes sim, é que haverá repartição do ponto de vista de valorimetria percentual, ok? Então, isso é que é importante perceber. Impostos indiretos, em princípio, são pertenças das autarquias, e a proposta traz uma referência muito forte à questão das taxas. Por que das taxas serem de tutela da autarquia? É porque as taxas têm uma contrapartida, ou seja, todas as taxas têm uma contrapartida fiscal. Elas são sempre direcionadas para benefício da atividade que a produz, enquanto os impostos são essencialmente unilaterais. Depois, pronto, a nível das receitas, a primeira fonte da receita para a autarquia, a proposta traz, são receitas próprias, que têm a ver com a criação e cobranças de taxas, licenças e aplicação de multas. Depois temos a segunda fonte, que é a consignação percentual dos recursos financeiros provenientes da cobrança de impostos, que é aí onde estamos a dizer que recai essencialmente para impostos diretos, onde uma determinada percentagem vai ficar para a autarquia e a outra percentagem vai para o governo central. Bom, eu não achei que vocês se ofenderiam com a cor vermelha. Se eu estivesse lá numa conferência internacional, a cor vermelha seria ofensiva, etc, etc. Espero que vocês não se ofendam por isso. Achei que vocês não observariam esse detalhe. Pois, há aqui uma nota que eu acho ser relevante. As autarquias locais competem a criação de taxas a cobrar pelos serviços prestados. Fazer um parênteses entre taxas e impostos. Sim. Os impostos, pronto, são são valores cobrados por utilização de espaços públicos, criados essencialmente pela estrutura central fiscal do Estado, e obedecem sempre por detrás uma espécie de lei, não é? E são sempre aprovados pela Assembleia Nacional. Um dos aspectos importantes a reter é que eles não são, não têm contrapartida, são unilaterais, ou seja, dos impostos o Estado pode definir prioridades e não tem que coincidir necessariamente com a atividade que produz a matéria coletada. Ou seja, eu pago um imposto de rendimento de trabalho e trabalho, por exemplo, na DW, mas não tem que necessariamente o Estado vir e melhorar a entrada para a DW ou ter que investir num transporte que me leva até a DW. Já as taxas têm contrapartida, elas são específicas e são direcionadas à exclusividade da atividade que produz. É da classe dos impostos indiretos. E também podem ser geradas pelo poder local e não têm que necessariamente ser aprovadas pela Assembleia Nacional. Mas aqui, para a perspectiva das finanças locais, as taxas, como vão ter esta componente de imposto, por causa da não contrapartida direta, quem vai aprovar as taxas vai ser a Assembleia Municipal. Ok? Bom, se quisermos exemplos, a taxa de circulação é específica para a melhoria das estradas. Já o imposto, como eu dei, o imposto de rendimento de trabalho, não. O imposto industrial também não. O IPU, que, por exemplo, o imposto predial urbano, que é um imposto indireto, também não é para melhorar as nossas casas, pior um pouco. Há a obrigatoriedade da melhoria da nossa comunidade, porque senão os de Talatona deixariam de pagar impostos, né? O IPU, por já terem, entre aspas, melhores condições, esteticamente falando, melhores condições urbanas. Okay? Depois, o regime de crédito. Há aqui duas coisas que precisam ser percebidas. Na generalidade, as autarquias não podem se endividar, não podem gerar dívida pública. Na generalidade. Isso significa o quê? É, um pouco por causa da... Eu não sei se eu digo aqui, eu disse neste parágrafo. É que a dívida pública precisa ser concentrada, classificada, avaliada para efeitos de busca de financiamento. Ou seja, a dívida pública, ao mesmo tempo que resulta e obriga ao Estado um controle fiscal maior, consolidação orçamental, ela também pode gerar um objetivo positivo, que é ela pode servir de força para a mobilização de financiamento da economia nacional. E aí é por via da emissão de títulos de dívida pública. Há os títulos nacionais, que são vendidos, são os títulos de tesouro, são vendidos no mercado de capitais interno, e há os títulos internacionais, que são os famosos eurobonds. Então, a lei diz que não é possível que a autarquia se endivide de forma unilateral, sob pena de causar perversidão na hora da avaliação da dívida pública. Mas há uma brecha que a lei traz, que é do município solicitar do centro, não é? Do governo central, a possibilidade de gerar uma dívida de curto prazo. Okay? Ou seja, o município pode se endividar no curto prazo. Mas aí a lei é específica, eu não pus no meu slide, mas quem quiser ver é o artigo taxas de rama. Sim, depois podemos falar sobre isso. A lei é clara, ela diz, pode sim fazer dívida de curto prazo, que não pode ser superior, por exemplo, a 5% do seu nível de arrecadação de receitas, tendo em referência o ano anterior. Então, dívidas de curto prazo podem ser feitas, mas têm que ser autorizadas e são uma exceção. A regra é município sem dívida pública. Ainda em relação ao regime de crédito, há o artigo número 7 da Constituição que dá liberdade aos municípios para aplicarem uma derrama. O que é uma derrama? Numa linguagem terra-terra, podia ser entendido como um imposto antecipado. Como é que se explica isso? Vamos imaginar que o município tem necessidades de acelerar uma obra, ou tem necessidades de, por causa de expectativas em relação à subida de preços e etc., precisa concluir de forma objetiva um contrato público. E ele olha para a sua estrutura orçamental e descobre que não terá dinheiro para o fazer. Então ela pode, e a lei é clara nisso, até 1% sobre a coleta de imposto industrial, ela pode solicitar, tendo em conta os limites da sua arrecadação de receitas, pedir que os contribuintes paguem de forma antecipada 1% do imposto industrial. Nós tivemos uma espécie de derrama no ano de 2016, 15 e 16, quando o governo decidiu que todas as empresas contribuíssem até agosto com 2% do imposto industrial, de forma antecipada. E por que é de forma antecipada? Porque o período de pagamento do imposto industrial é de janeiro a abril, por causa da prestação de contas, ou seja, eu tenho que calcular o imposto industrial a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte, porque até o dia 31 eu tenho vendas, corresponde ao meu ano econômico. Então, nestes termos, quando eu preciso deste dinheiro de forma antecipada, eu posso cobrar de forma coerciva um valor percentual. E aqui, no caso, a lei admite a possibilidade de cobrança até 1%. Bom, a repartição dos recursos tem essa, como dizem os brasileiros, escalabilidade, que é 70% do imposto sobre o rendimento do trabalho por conta própria, 70% do imposto sobre o rendimento do trabalho por conta de outrem, 50% do imposto industrial, 80% do imposto sobre as sucessões e doações e 60% do imposto de consumo, com exceção do imposto de consumo arrecadado nas importações. E por que que há essa exceção? Porque, em princípio, os impostos de consumo sobre importações são de retenção na fonte. Só os portos e aeroportos é que, e as zonas de fronteira que estarão em condições de cobrar o imposto de importação. E como ele tem uma característica central, em princípio não será um imposto, quem controla a fronteira não é o município, é o governo central, então a partida será um imposto que vai, mas também foi uma forma que o governo teve de amealhar, porque nós ainda vamos depender de importação para os próximos longos e infelizes anos de vida. Okay? Então esta seria a lógica da cobrança fiscal para a determinação da autonomia local. Agora, vamos lá pensar, fazer um exercício simples. Quem é que vai pagar o imposto de rendimento de trabalho em que estamos, se faz favor? Quando estávamos a conversar, né? Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar 70% do imposto de rendimento de trabalho em Mavinga? Então, daí que a discussão tem que ser mais profunda. Vamos depois abrir uma ronda. Posso só admitir. Os terrenos rurais não pressupõem só o agrário. Os terrenos de instalação, como diz a lei de terra, tem a ver com terrenos de exploração mineira, que está nas zonas rurais. Sim. Então, é justamente aí grandes hectares de exploração mineira geram impostos, geram rendimentos, né, dos impostos. Não é só rural, tem a parte da exploração mineira, por exemplo, ou industrial. A lei gera um vazio nisso, mas em princípio, e vamos ver até onde esse tipo de debate vai, ou até onde o debate nos vai remeter, mas toda a gestão da economia extrativa será alocada ao governo central. Manter-se-á sob controle do governo central. Mesmo esses impostos vão para o orçamento também. Exatamente. Agora, precisamos nos lembrar de um pressuposto que falámos aí há bem pouco tempo. É que os impostos indiretos que, à partida, deveriam ser de total domínio local, né, as taxas e alguns emolumentos, para setores especiais vão continuar a ser sob controle, vão continuar a manter-se sob domínio central. O setor petrolífero, a banca, o setor dos diamantes e outros, porque esses são chamados grandes contribuintes. Os grandes contribuintes deverão ser salvaguardados para garantir uma melhor distribuição da riqueza nacional. Ok? Então, a proposta de lei gera um vazio nesse sentido, mas nós precisamos prestar atenção a este problema. Ok? Bom, penso que... Quais são as observações que a sociedade civil faz em relação à lei das finanças locais? A primeira é a não inclusão de aspectos de participação. Quando nós vamos fazer a comparação das leis de finanças locais, Cabo Verde, de Moçambique, a nível da CPLP e mesmo a nível dos países aqui da região, há, por exemplo, um condicionalismo. Entre o processo de elaboração do orçamento e a aprovação, os orçamentos são dispostos à população no Passos para validação ou observações, comentários, não é? Outros utilizam mecanismos de informáticos. Nós não temos este pressuposto. Aqui é a comissão, o presidente lá da da Câmara Municipal elabora, entrega para aprovação e vai para execução. Em nenhum momento cruza a proposta orçamental com os cidadãos. A segunda questão é que a proposta não é clara em relação à transparência, os mecanismos de controle. Quem faz o monitoramento do orçamento municipal, numa primeira fase é a Câmara Municipal e logo a seguir é por via da aprovação da conta municipal. Ou seja, não há abertura para que a sociedade civil apareça e fiscalize e interfira. Nem sequer traz ao de cima a ideia dos conselhos de auscultação. Ou seja, a lei parte do princípio de que se há uma assembleia municipal é porque ela é representativa e por causa disso a lei será aprovada pela maioria. E ela ignora também a perspectiva da democracia induzida. Aliás, é só olhar, nós temos que olhar para a autarquia como reflexo daquilo que é central. Nós podíamos dizer que temos uma democracia plena porque temos uma Assembleia Nacional a funcionar, mas atenção aos princípios da maioria e etc, etc. Então, nem sempre os documentos que serão produzidos a nível local vão refletir exatamente o aprofundar da democracia. Por último, em relação à transparência, a questão de que a lei não obriga, não traz de forma tácita a ideia de disposição dos documentos oficiais para a população. Ou seja, eu hoje, a nível central, eu tenho acesso à conta geral do Estado, eu tenho o orçamento, eu tenho os consolidados orçamentais e tudo o resto. Tudo bem que a lei pode partir o legislador pode partir do princípio de que a publicidade é um princípio que norteia a administração pública, mas é obrigatório que isso esteja lá escrito, que é para o autarca não fazer quando se sentir bem em fazer, não é? Isso é fundamental. Pois, a questão da inclusão de terceiros nos processos de fiscalização. Eu, enquanto cidadão do município, eu posso ir ver, observar se a obra pública está ou não a ser feita como deve ser? Não há nada que aborde sobre isso. E mais, eu posso ter acesso a um relatório de sindicância, posso ter acesso a um relatório técnico que avalia se uma determinada obra está ou não a ser feita. A sociedade civil organizada pode gerar um processo de auditoria pública? Até onde vão esses limites? Também a lei não é clara em relação a isso. Bom, isto contraria as práticas internacionais. Hoje, a nível do debate, nem digo hoje, como nós dissemos lá no começo da nossa conversa, é prática internacional a questão da inclusão, da participação. E isso não é imaginário, tem um fundamento. É que sociedades desenvolvidas têm uma conexão direta com o aprofundar da democracia, com o estabelecimento das liberdades. E o estabelecimento das liberdades é observado por via do maior nível de ou do aprofundar da participação. Então, no ecossistema da governação local ou da administração local, inclui-se a questão da participação, da transparência e da fiscalização, não só como responsabilidade total do centro, é também, e obrigatório que assim seja, processos de inclusão, ou seja, grupos da sociedade civil organizado têm um papel fundamental a nível da execução das políticas públicas. Também é um outro aspecto relevante a ser tido em consideração, é que entre o exercício do poder e as demandas locais tem de haver coincidência. E aqui estamos a colocar a questão do interesse público primário a coincidir com o interesse público secundário. Interesse público primário seria o interesse da coletividade e o interesse público secundário seria o interesse de quem governa, do poder político. Tem que haver coincidência nesses interesses. E a única forma de ter essa coincidência é por via de uma relação de proximidade entre o poder político e os cidadãos. Se não houver essa relação de proximidade, em princípio, há um enviesamento do ponto de vista das intenções de quem governa e aquilo que é a prática local. Então, ou a prática na resolução dos problemas locais, digo. E então, nestes termos, aquilo que são recomendações internacionais, quer por via das Nações Unidas, quer por via de outras plataformas internacionais de influência sobre um exercício mais transparente, mais, se quisermos, mais equilibrado de relacionamento entre o exercício do poder e as necessidades locais, exigem que haja processos de inclusão, que hajam espaços de diálogo e que hajam espaços de concertação social. E a nossa lei, reparem que eu concentrei mais essa observação a nível da lei das finanças locais, mas na generalidade, salvo para aqueles momentos em que a lei prevê para o efeito eleitoral e etc., e de candidatura, não há mais em nenhuma das propostas de lei momentos em que isto sou eu que estou a fazer ou é o computador? É o Domingos a trair. Na verdade, o slide que vinha a seguir era obrigado. É para dizer que o tempo acabou, Domingos. Sim, cedeu o tempo já. Isso é a maldade, né? Mas pronto, são esses aspectos que eu trago para a discussão. Escusei vir aqui para ditar conceitos, porque isso está na lei, está na internet e cada um de vocês pode ter acesso e ler. Trouxe aqui mais aspectos para reflexão e foi aquilo que me pareceu ser o objetivo do grupo. E então, muito obrigado pela vossa atenção e desculpa por deixar. Vamos ao momento, o contato. Quem quiser levar então alguma questão, fazer algum comentário, esse é o momento. Bom, eu tenho um espaço onde coloco as minhas reflexões escritas. Há artigos que são publicados em jornais, mas há pensamentos que eu não exteriorizo do ponto de vista do jornal, porque a forma como o jornal pede, neutraliza a essência e a originalidade do meu pensamento, então eu não coloco em jornais e vou lá depositar, mas também nos últimos tempos vou buscando informações aleatórias, artigos publicados por outras pessoas que interessam e vou lá pôr no blog. Por exemplo, reproduzi um pensamento do Dr. Alan. Está lá no meu blog, um artigo que escreveu, eu achei interessante e fui lá meter no meu blog, copiei e colei. Mas faço questão de preservar a autenticidade, exatamente. Então pronto, é um espaço que vocês podem sempre ir para lá se quiserem estar interessados. Eu só uso um telefone, ainda não consegui ser como o Nelson, que usa vários. E este também é o meu e-mail. Eu sou mesmo, é o Josué Chilundumi. Tudo o resto é história. Não, é comentador da Rádio Eclésia. É isso que eu digo, tudo o resto é história. Okay. Eu sou mesmo, é o Josué. Acompanhe-no na Rádio Eclésia. Senhor Alan, depois a Foi uma apresentação realmente bastante interessante. Eu não sei se o senhor estava no consulta pública ontem, né? Não. Também houve uma apresentação oficial em Bogotá, uma debata portuguesa. Mas uma coisa que eu não sei, eu tenho a impressão que este pacote dos leis for emprestado do Moçambique, Portugal ou de outro sítio, sem realmente elaborar as leis na base da experiência angolana. Porque, ao longo dos últimos 15 anos, Angola tem uma boa experiência no orçamentação participativa e diálogo participativo, através dos fóruns que, através de uns dos ONGs, como DW e os outros, promoveram, mas que no fim o faz ampliou no nível nacional e há fóruns municipais em muitos municípios, províncias em Angola que, e há uma história, pelo menos de 10 e tal anos, da experiência na participação nas discussões à volta da gestão dos orçamentos locais. E este processo foi muito influenciado pela experiência da orçamentação participativa do Brasil. E não vi realmente, e acho que o senhor concordou nas suas conclusões, que aquela experiência não foi aplicada nesta lei. Hein? E é uma grande pena que emprestamos experiências dos outros países e não valorizamos as mesmas experiências internas. Até colegas no MAT foram envolvidos naqueles programas e eu não sei. Aliás, o MAT é rico, ou pelo menos. Em termos da equipe dela, tem muita experiência. Ter absorvido muita mão de obra de qualidade da sociedade civil. Estou um pouco surpreendido que isto não foi refletido nas próprias leis, mas parece que na base do consulta pública pode ser modificado. Bom, eu trago aqui no final este debate, também decorre de uma observação que nós fizemos. Em princípio, pronto, confesso aqui que não sei se será na segunda ou na terça-feira, estou à espera da confirmação, que é... Não sei se interessa dizer, mas a NCA pediu que nós fizéssemos uma observação sobre as finanças locais. E nós remetemos esse aspecto que trouxemos aqui para a conversa, para que a sociedade civil valide, pelo menos aquela que tem uma relação de proximidade com a NCA, e se envie para o MAT. Paralelo a isso, também há um documento que nós fizemos questão de fazer chegar ao MAT nos canais de conexão que temos, exatamente por causa disso. Porque, vou dar aqui um exemplo, a pedido da ADRA, nós estamos a fazer um processo de avaliação participativa a nível do género, o grau de incidência do Orçamento Geral do Estado nas comunidades com visão para o género. E nós fomos para o município de Umbanja, reunimos com o administrador municipal e dissemos, olha, nós queremos dados oficiais em relação ao orçamento do município, o grau de execução do orçamento aqui a nível do município. Ele chamou lá o diretor do plano, né, municipal. Bom, o que vocês querem? Eu quero este indicador. O diretor foi lá para o gabinete dele e disse, olha, dá-me uma hora e eu vou dar. Exatamente sobre o papel que nós escrevemos, ele meteu orçamento para a educação, foi X milhões. Construímos duas escolas e ponto final. Quando nós fomos para Kahama, o administrador disse, o que é que vocês querem? Isso é informação pública. Chamou lá os diretores dele, por favor, deem todos os documentos que eu assinei e tudo o resto para esses senhores. A mesma administração, estamos a falar do mesmo governo, na mesma província e duas reações completamente diferentes. Então, isso chamou-nos a atenção. E quando fomos observar, no município de Kahama, o administrador faz, entre aspas, aquilo que a presidência da República faz. Apesar do poder discricionário do presidente, ele gerou um conselho de ministros que parece consultivo, mas é deliberativo. Então, o administrador fez isso. O conselho de auscultação municipal não é só um órgão de consulta, é um órgão que valida as atitudes do administrador. Em Umbanja, não. O administrador, quer dizer, para receber um membro da sociedade civil é preciso muito desperdício de energia. Então, se a lei não trazer isso de forma clara, a validação das experiências e etc., à partida, nós teremos um presidente da Câmara que vai fazer e vamos ter um outro que não faz. E a ausência de transparência remeteu o país onde está hoje. Quem é? Pós-arquiteto. não compreender. Quando falou sobre as taxas e os impostos, eu fiquei um pouco confusa se com a implementação das autarquias hão de ser cobradas taxas ou impostos. E depois, eu tenho um caso hipotético, não é? Quando fizer essa implementação das autarquias locais, não é? Depois dos requisitos que está imposto na proposta de lei, não é? Se o município tiver todos aqueles requisitos que eles já estipularam e pretende-se que seja autarquizado, depois disso, se num dado período de tempo parar de produzir receitas, será que continuará a ser autarquia ou vai se tirar do orçamento geral do Estado para poder cobrir as despesas daquele município? Pode ter um déficit, não? Sim, sim, pode ser, pode ser. E a outra? Ah, ok. Se um dado município não preencher simplesmente um requisito imposto na proposta, será que não poderá ser autarquizado? É isso, né? É isso também. É, né? Mais ou menos. Autarquia, sim. Autarquia. Pode ser um novo termo, autarquizado. Acho que é brasileiro. É autarquização. É isso. Do município. Do município. Da tua lavra agora. Sim, por favor, é pode ser. Ah, para responder ao... Ah, não, o arquiteto vai colocar e depois poderá responder. Isso serão muitas perguntas. São muitas? Não, só são duas. Ah. Só. Não, a pergunta... Não sei, eu podia chegar tarde. Não sei se você falou sobre a economia informal e como é que os municípios... Caso de Luanda, né, paradigmático, onde... Temos uma economia informal muito forte. Como é que se está pensado em alguns, neste, como é que poder-se aproveitar a economia informal nos impostos e as taxas? Essa é uma. E outra, naqueles municípios, potencialmente, hoje tem poucas pessoas, mas potencialmente tem potencial para gerar rendimento. Sim. Mas contém poucas pessoas. Por exemplo, municípios aduaneiros. Uhum. Poderá ser um requisito para ser... Não tem muitas pessoas, mas estrategicamente, num futuro próximo, teriam tipo Luau, uhum, ou Santa Clara. Mas foi um exemplo, poderia ser um outro. Tem poucas pessoas, mas potencialmente... Bom, obrigado. Em relação à taxa de imposto, se eu percebi bem a questão, é os municípios, em princípio, vão cobrar impostos e taxas. Ou seja, a forma como pagamos impostos e pagamos taxas hoje vai permanecer a mesma. A diferença vai-se colocar em que valor fica para o município e que valor será canalizado para... o governo central, sendo que não podemos nos esquecer que a conta única do Tesouro vai permanecer a mesma e os valores serão consignados. A ideia é que nós vamos pagar para a conta única do Tesouro, mas depois o governo central vai financiar o orçamento geral do Estado, tendo em conta a capacidade de arrecadação fiscal do município. Desculpa, deixa só que aproveite essa brecha. As transferências feitas pelo Estado através do Orçamento Geral do Estado vão ser em função do déficit, da capacidade de arrecadação. Do déficit no orçamento ou da capacidade de arrecadação? É a mesma coisa, só depende do ângulo em que estiveres a ver. Eu posso olhar, pronto, se ele tem capacidade para financiar 70%, eu vou dar 30%. Outra perspectiva é quanto é que custa o seu orçamento, qual é a sua real capacidade produtiva e qual vai ser o déficit, e é esse déficit a ser financiado. Quer de um ângulo, quer do outro, poderá, em princípio, traduzir exatamente a mesma coisa. Em relação à questão do imposto industrial, pois o imposto industrial é na base de 30%. Sim. Né? e as empresas já reclamam por causa disso, mas eu sobrino todas as semanas na rádio está-se a debater, isso dá uma cara às empresas, por isso é que eu sou atento também à questão do empreendedorismo. Sim, sim. Agora a lei é, portanto, aparece aí como uma proposta de 50% de imposto industrial para responder às autarquias locais. Você, como economista, acha disso? É. Acha que isso vai motivar ainda mais o empreendedorismo? Ou vai prejudicar? Bom, na verdade aqui é 50% do imposto industrial arrecadado no município é que fica no município. O resto vai alimentar a conta central. Não é que a alíquota de imposto vai subir para 50%. Essas são as percentagens que vão servir para alimento do orçamento local. Obrigado por ter feito esse questionamento, que se calhar eu não tenha usado essa proposta ainda, né? Sim, é da discussão. O tempo de validade das autarquias. Bom, a partida, acredita-se que as autarquias não têm validade. Elas são ad eterna, porque, como nós dissemos, a prática da fratura do poder provoca e despoleta desenvolvimento. O grande problema está, e este são os meus receios, são os meus discursos, são as minhas análises, e permitam-me aqui este eu, porque quero assumir este meu posicionamento, que é, quando se desenvolve a autarquia, tendo como começo do debate o centro político, você ignora uma série de aspectos fundamentais que na prática são elementos que sustentam, que suportam a sustentabilidade da autarquia, do estabelecimento da autarquia. Ou seja, se tu quiseres discutir a autarquia na exclusividade da perspectiva política, você gasta muito tempo a pensar se vai ser gradual, se não vai ser gradual, se vai ser representativo, se não vai ser representativo, se vai ser só partido político ou se vai ser... Tu gastas muito tempo na perspectiva do processo eleitoral e deixas de olhar para o município com suas virtudes e defeitos. Então, o que é que acontece? Aí tu implementas a autarquia sob a perspectiva política e depois chega um ponto que você descobre que, não, afinal eu só implementei a autarquia com objetivo político e isso não dá certo. É o que está a acontecer, por exemplo, em Portugal, que estão a rever algumas autarquias, estão a deixar de ser autarquia. E é o que Moçambique, pessoas coerentes de Moçambique, têm estado a alertar para Angola. Nós cometemos um erro, por favor, não façam isso. O grande problema é que nós estamos aí para Moçambique buscar aqueles que nos interessam. Ou seja, a oposição vai buscar aqueles que acreditam que tem que ser não gradual e o governo vai lá buscar aqueles que defendem o gradualismo. Mas há lá pessoas que estão a estudar os fenômenos políticos em Angola e têm estado a divulgar textos e alguns vídeos até estão no YouTube, que eles dizem assim: cuidado, Angola, não repitam exatamente os mesmos erros que nós cometemos, sob pena de atribuirmos validade às autarquias. Ou seja, erros cometidos que depois vão dizer: a autarquia tem tempo de validade, ela caduca. Não é? Isso é, se eu não respeitar a questão da densidade populacional, se eu não respeitar, e aqui vou fazer ligação com uma das questões que fez em relação à economia informal, e dali também ter trazido ao debate aqueles aspectos iniciais. Eu tenho um município essencial eminentemente rural, mas ele não é rural porque ele quer. Ele é rural porque nós tivemos um modelo concentrado de exercício do poder que limitou o desenvolvimento das comunidades. Mas ele pode, tal como diz um grande autor a nível do desenvolvimento, das teorias de desenvolvimento econômico, Pirox, no caso, este município pode ser um centro motriz para o desenvolvimento. Então aí interessa forçar a autarquia como uma forma de influenciar outros movimentos. Por exemplo, se eu vou fazer de Malanje, o município de Malanje e o município de Calcuso, autarquias, obrigatoriamente, ainda que não haja condições, eu tenho que fazer de Zalatando uma autarquia. E tenho que fazer do Dondo uma autarquia. Por quê? São dois municípios que estão no corredor de desenvolvimento de Malanje. E esse corredor de desenvolvimento tem uma plataforma logística que deveria ser funcional, que é alimentada pelo caminho de ferro de Malanje, que tem uma conexão com o maior porto de Angola, que é o porto de Luanda, e tem uma conexão com Malanje, que representa aí mais ou menos a força do leste. Malanje é mais ou menos uma zona de transição que permite a conexão, deveria permitir a conexão num raio mais curto com Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico. Então, desenvolver esse corredor pode ser fundamental. Aí, ainda que o município não tenha condições, pode-se despoletar. E uma das formas de se fazer isso é, por exemplo, uma experiência que não deu certo, mas podia ter dado se a qualidade da despesa pública fosse evidente, é o fazer do município de Cacuzo, por exemplo, um município de produção alimentar. Foi-se lá instalar talhos, matadouros, aviários para a produção de mais de 1 milhão de ovos dia. Temos aí dentro de Cacuzo o perímetro irrigado da barragem de Capanda, que pode ser potencialmente agrícola. Então, ou seja, potencias essas atividades e, pronto, já aqui jovens que de certeza nunca saíram de Luanda, né, nem serem Luanda, mas deve haver aqui muita gente que sabe que há regiões desse país que se desenvolveram por causa da passagem do caminho de ferro, que ele trazia escola, hospital, não é? São as tais chamadas cidades ferroviárias, não é? A questão do Lobito, que cresceu por causa do porto. Então é possível se desenvolver municípios sem condições, só que é preciso fazer deles polos motrizes para o desenvolvimento. Em relação à economia informal, a economia informal hoje em Angola é um obstáculo para tudo. É um obstáculo para os impostos, é um obstáculo para a providência social, é um obstáculo para o estabelecimento das autarquias, é um obstáculo para o desenvolvimento urbano. A economia informal, se quisermos deixar de ser apaixonados, politicamente falando, é dos piores males que esse país tem, porque ele retira a qualidade na população. A economia informal prejudica em demasia a qualidade de população, no sentido de que ela remete a população a uma condição de vida quase que indigente. E ela é um subterfúgio para a ineficiência das políticas públicas, ou seja, em alguns casos as tensões sociais são reduzidas por causa da liberdade da desordem social. Como ele pode zungar, ele reclama menos, e como ele reclama menos, o desvio orçamental é mais efetivo. Então, combater, entre aspas, eliminar a economia informal não é só uma questão de garantir que as autarquias, o IVA e etc. sejam estabelecidos, mas é também garantir a sustentabilidade da população, porque a taxa de esforço é muito elevada. Gostaria que observassem isso. Uma mulher que zunga na cidade de Luanda anda em média, sei lá, por dia aí uns 15, 16 quilômetros ou mais. A esperança média de vida dessa mulher não pode passar dos 45 anos. Aliás, nós temos mulheres a zungar com 18, 19 anos, mas parecem mulheres de 30, 40 anos. Então, isto aqui. E depois, não tem providência, não está a fazer contribuições para a sua sustentabilidade do ponto de vista da velhice. Resultado, vamos ter colapsos sociais no futuro graves. Então, isso aqui é um problema que deve ser observado e poderá gerar, na verdade, efeitos negativos para o estabelecimento das autarquias, ou se quisermos, a autarcização do país, né? Acho que respondi todas as questões que foram colocadas. Só um ponto, em relação ao fundo de equilíbrio, sei que não abordou muito isso. Sim, sim, sim. Ao fundo de equilíbrio nacional, na tem proposta, ali num slide. E é o fundo de equilíbrio. Mais fácil. Fundo de equilíbrio municipal. Uhum. A questão é como é que este fundo, principalmente do município, vai ser alimentado? Quais são as receitas que vão alimentar este fundo do município? Isso, na verdade, são poupanças. A primeira é a poupança, são os saldos orçamentais que vão decorrer das recolhas fiscais dos municípios. A ideia, o legislador quer partir do princípio de que grande parte dos municípios com grande estrutura fiscal vão ser superavitados, ou seja, vão ter orçamentos, despesas abaixo da sua capacidade de arrecadação. E este valor, em vez do Governo Central fazer uma agenda, como ele já está previsto por lei, que corresponde a 70%, por exemplo, que terá que financiar a autarquia, gera-se aqui um fundo para contrapartida, ou seja, aqueles municípios que tiverem redução fiscal, é deste fundo que se vai alimentar. Então é uma poupança. Em relação ao município, são também os superávites. O próprio município, dentro das receitas que lhe serão consignadas e das suas receitas fiscais, poderá ter orçamentos superavitários. Então ele por si só também pode ter uma espécie de poupança municipal para, como diz a lei, reduzir... A lei prevê contrapartidas municipais. A lei admite a possibilidade de dois municípios, ou para a gestão de espaços comuns, ou mesmo para efeitos de cooperação econômica complementar, a lei admite que dois municípios podem ter contrapartidas fiscais. Isso não está suficientemente claro, não é? E é também um limite da lei, mas deste fundo de equilíbrio municipal se poderá ou poderá existir essas chamadas contrapartidas fiscais. Mas o superávit não devia ser utilizado como uma despesa de capital no ano a seguir? Fica como também aí no mesmo ano como uma poupança? Sim, na verdade eu ainda não sei se eu vou ter formação bruta de capital fixo. Tenho, entre aspas, se é... E aqui, pronto, permita-me, por causa desse questionamento, abrir um aspecto que eu não trouxe aqui em debate, mas que é fundamental discutir, que são os planos municipais de desenvolvimento. Que é, o município vai reger as suas despesas tendo em conta o plano municipal de desenvolvimento. Então, à partida, ele sabe bem qual é a sua agenda de desenvolvimento, quais são as suas prioridades para o tempo de exercício do poder. Bom, nestes termos, o fundo vai trazer isso, é que eu não vou ceder este fundo para o centro tendo em conta a minha agenda de desenvolvimento. Eu não sou capaz de materializar isso num ano, a exclusividade. Há também aqui um outro espaço que é da formalidade do exercício orçamental. Vamos continuar a ter orçamentos anuais ou vamos admitir a possibilidade de termos orçamentos bianuais? Que são os tais chamados orçamentos programáticos. Como é que fica? Isso também é uma discussão que tem que ser aberta, porque esta forma que nós temos de orçamento incrementalista, que depois vêm uns economistas validar isso, não é que só demos 8%, deveríamos ter dado 15%, porque tal. Isso aí é fútil, não agrega valor nenhum para a economia nacional. Quem me garante que para a educação eu preciso de 20%? Avança para o slide seguinte. Aquela do capítulo 3, com os números em divisões. Não, é os 70%, está assim, sim. Então, o professor Alistair Rocha diz que 53 e tal porcentagem do orçamento do Estado vai para pagar dívidas de meio parte para a China, hein? Sim. Como esta dívida, se 50% do orçamento geral do Estado vai ser reduzido? Não é nosso, nem é outro. Mas como vai afetar aquelas porcentagens? Porque eu acho que em termos de matemática não joga, hein? Sim. Esta proposta, que é muito boa, mas vai criar mais dívida, vai... Eu acho que o Estado não pode suportar aquele nível de distribuição se metade, ou mais que metade do orçamento vai automaticamente para pagar a dívida. E nesta altura a dívida está a ser paga exatamente por isso, porque com a baixa do preço de petróleo, as nossas receitas petrolíferas estão muito aquém das expectativas. Pronto, já houve uma melhorada nos últimos tempos, mas grande parte da dívida interna, e daí o governo estar a ter dificuldades graves em pagar salário da função pública, estão a depender destas receitas municipais para aqueles que podem contribuir. Falando em salário, a maior parte do orçamento, uma parte do orçamento, não diria maior, também é para pagar despesas de corrente. Sim. E paga os salários, não imagino, a função pública. Há províncias mesmo que a maior parte das pessoas depende do salário da função pública. Sim, mas algumas. Uma parte do quadro do Estado, hein? Vão ser pago, hein, através dos municípios. Mas esse é o problema. O município vai ter a responsabilidade de pagar alguns serviços. Yeah. Na verdade, é assim, estas questões que estão a ser feitas agora, é que a mim interessaria discutir. O processo da auscultação deveria... Quais são os nossos pressupostos? Nós estamos num país brutalmente endividado. Nós vivemos num país com uma insuficiência fiscal. Não há imposto para pagar, porque eu faço parte da equipa que está a fazer o estudo sobre o IVA. Todos os dias, para vocês terem uma noção, todos os dias em Luanda entram entre 25 a 30 pedidos de término de atividade comercial. Ou seja, empresas estão a colocar documentos à AGT para dizer assim: eu já não estou a realizar tarefas, por isso não me cobre impostos. E só entra isso porque vocês sabem disso. Yeah. Só em Luanda. No AMBO, por exemplo, são na repartição fiscal central, são entre 5 a 6 pedidos. Nós estamos com um nível de desemprego extremamente elevado. 20% oficial. Não, isso aí ignora. Esses 24% ignora. Nem faz parte da lógica. Até porque os últimos 800 mil empregos que foram gerados nos últimos 5 anos foram em os chamados empregos... não são temporários, são intensivos, são empregos intensivos, porque são empregos não sustentáveis. Era na área da construção civil, essencialmente, e de serviços. Esta é a nossa realidade objetiva. Esta realidade que estão a dizer a autarquia em 2020 é uma realidade que nós... Pronto, há uma razão para isso, e a culpa é o modelo de governação centralizado que cometeu erros que... Tudo isso nós sabemos. Tudo isso todos nós sabemos. Vamos corrigir isso agora? Não. Depois temos um segundo nível de preocupação. Somos uma economia que eu tenho muitas dúvidas que nos próximos 6 meses vai conseguir ter acesso ao mercado de divisas internacionais. Porque há pressões do mercado externo sobre a nossa forma de lidar com recursos financeiros. Os nossos ativos económicos hoje são totalmente tóxicos, por causa da influência das pessoas politicamente expostas, por causa de muita lavagem e branqueamento de capitais. Há uma série de constrangimentos económicos. Nós continuamos a ser uma economia que depende em demasia de importação. Até para limparmos o chão das nossas casas, nós dependemos de importação, porque tudo vem de fora. Então, essa é a nossa realidade objetiva, e é diante dessa realidade que estamos a dizer assim: olha, isso aqui vai vir de onde? Pois pronto, o doutor Alan não esteve no começo, mas eu sugeri aqui, vamos olhar para uma variável simples: densidade populacional. Há províncias que o município sede absorve entre 80% a 90% da população da província. e o resto, os 20%, é para os outros municípios. Este é o nosso país objetivo. Quem vai para, quem viaja para o interior do país, sabe que anda-se grandes extensões de terra onde as pessoas nem sequer sabem que existe governo, nem sabem sequer. Quer dizer, vamos olhar para os tribunais. Quantos municípios têm tribunais? Vamos lá olhar para uma província capitalizada do ponto de vista económico, Benguela. Benguela tem tribunal de comarca em Benguela, no Lobito, e mais nada. Não tem tribunal em mais. No Cubal tem um tribunal que não é efetivo, é virtual, para julgar do município do Londimbalo, Bocoyo, Balomba e etc. Vão, nem é Cubal, vão para. É no Cubal. Vão, vêm todos os presos para o Cubal e há dias, assim, no, daqui a 15 dias o juiz da comarca do Lobito vai para lá e vai julgar. Como é que você vai ter autonomia sem tribunais? E o Inês morreu. Praticamente, nos últimos 3, 4 anos o Inês não formou juízes. Está onde autonomia aqui? Há municípios sem repartição fiscal. E o governo não tem dinheiro, porque está com dificuldades de pagar salário à função pública. Parece drama, mas isso é que é real aqui em Catete. Não sei se tem repartição, tem. Deve ter há uns 15 dias, um mês, dois meses. Também há um excesso de concentração de funcionários públicos em Luanda. Outro problema, como é que vai redimensionar? É uma oportunidade para desconcentrar. Yeah, como é que vão? Está interessado a ir para o UQA? Se paga melhor para o lado? Yeah. 3 dias depois vai reclamar. Eu vou-lhe dar um exemplo que eu conheço muito bem. Magistrados que ganham bem, entre aspas, fora de Luanda, 3 meses depois começam a encetar contactos para regressar. Porque ganhar bem, na verdade, numa província em que. A vivendo Iraque, ganhar bem vivendo Iraque. É complicado. Depois não consegues dar educação aos seus filhos e depois ficas distante da mulher, começas a desconfiar e começas. Gastas mais tempo a discutir a mulher e o filho do que a discutir. Isso são coisas que a gente observa. Então são. Nelson quer fazer uma avaliação. Temos mais 10 minutos para. Pois é, e isso é importante que eu faça. Nelson, permita-me só. Diante desse drama todo, não é dizer que isso é um obstáculo para não materializar a autarquia, mas é que isso são determinantes que devem obrigatoriamente serem discutidos. Não é ficarmos aqui na ladainha do gradualismo, não. Como é que vamos fazer, e aí aquele questionamento, como é que a gente vai lidar entre a dívida pública e a consignação de recursos? Eu também não sei, desculpa, não sei responder. Sim. Mas isso é importante, para dizer que a nossa construção do Estado em 75 foi para 20% das pessoas. Na vossa reflexão mesmo que fazes uma reflexão, porque eu leio com alguma regularidade o vosso pensamento. Sim. De que existe um país que não contempla as senhoras da Zunga. É. Existe uma lei. De país real. Exatamente. Portanto, eu acho que a partir dessa experiência, de que nós não conseguimos fazer um Estado para 100% das pessoas, ou pelo menos para 70% das pessoas, o arquiteto Guido fala da distopia dele, né? De que 80% não sabe viver na cidade. Não acha que o caminho para as autarquias vai ser esse? Quer dizer, a vida real é que vai determinar futuras leis, quer dizer, a preocupação tem que ser intervir sobre a realidade, não sobre o arcabouço jurídico, a preocupação real, porque nem o Estado conseguiu ser para 100%. Agora, também uma coisa que traz interessante, eu gosto de ler o José Chinandu, porque vamos assim dizer, ele é rebelde do ponto de vista científico. Ele não é um fiel seguidor da perspectiva doutrinária. Por exemplo, agora trouxeste um elemento interessante, que é próprio. Você disse, há uma dimensão racional, há uma dimensão ideal e há uma dimensão empírica. Trazendo isso na concessão que traz, qual é a realidade atual aqui na perspectiva empírica, de arrecadação das nossas administrações comunais ou de bairro. Como é que elas vivem, como é que elas metem aquela máquina a funcionar, que receitas elas arrecadam, independente, às vezes não sei se é em alinhamento com a legislação, eu presumo que não seja, muitas delas nem sequer conhecem a legislação, mas não sei se tens essa informação, quer dizer, como é que elas vivem, como é que elas conseguem abrir as portas se muitas das vezes não chega dinheiro para eles, quais são os esquemas que eles usam para efetivamente ter recurso, em que medida essa realidade pode influenciar a nossa vez das finanças locais. Há uma coisa que passa despercebido para quase todos nós, por uma razão muito simples, e permitam-me fazer esse gozo. Nós metemos na cabeça que o Zé do U é corrupto. E por causa disso passamos a ignorar o conjunto de instituições à nossa volta, digo, que já são autarquias há muitos anos. Exatamente. Por causa da lei da descentralização administrativa, né? Todos os hospitais municipais são autarcas. Todos os institutos politécnicos são autarcas. Então, na verdade, quando o seu hospital lá no município não tem medicamentos, não é o governo central. A culpa é do diretor do hospital. Tem que acabar sendo arrecadado. Ninguém presta atenção a isso. Os maiores fundos, e quando nós vamos lá para as rubricas orçamentais, são fundos imundos que são direcionados para os hospitais municipais, para os institutos politécnicos e etc. E que ninguém cobra, porque ele já chega e diz: não tenho dinheiro, e ninguém questiona. Então, na verdade, os municípios nunca deixaram de ter dinheiro. Não, mas às vezes é previsto. Aliado. Não é execução do orçamento, é previsto e ele não recebe. Não, isso é falácia. Vai lá na conta geral do Estado. E isso é uma coisa que eu gosto de pedir às pessoas: é ir ler, ir observar, que há muito documento que denuncia corrupção e nos envolve e nós não sabemos. E estão lá publicados na página do Ministério das Finanças. Só que, mesmo agora, por exemplo, para esse pacote legislativo das autarquias, você observa que há pessoas que defendem o gradualismo e não sabem o que é isso. E há pessoas que condenam o gradualismo e não leram. Tu, mesmo colegas meus que ficam aí a fazer comentários e tudo o resto, eu às vezes lá na igreja, né, gozo e digo: mas tu leste mesmo a lei? Ah, não li, mas está a ver? Você está a discutir o que o Facebook disse, o que... Depois temos os rótulos. Quem foi que disse? É Josué Chilundula, então é verdade. E você começa a discutir por causa da simpatia que tu tens de Josué Chilundula e não por causa do que o conteúdo como tal reflete. Então, nós temos essa consignação que já acontece hoje. Por outro lado, temos as taxas e outros emolumentos que decorrem da atividade informal. Esta atividade que nós estamos a chamar de informal, ela por si só já gera rendimentos e não são poucos. Há mercados com mais de 500 pessoas a operacionalizarem durante o dia, com contribuições de 100, 200 kwanzas dia. Multiplique isso durante a semana, mês, ano, e vê se a administração municipal não teria capacidade para fazer limpeza. Aliás, há mercados municipais que foram privatizados e ninguém sabe. Gerou-se uma entidade privada para fazer gestão dos mercados municipais. Quem é que denuncia isso? Não, ninguém sabe, né? Agora até está na moda gerar os chamados caenches dos mercados municipais. Nós temos que ter capacidade para observar isso. E estão lá nos mercados e tudo o resto. Você pergunta: mas essa aqui é quem? E ninguém sabe. Os serviços de fiscalização, que eu costumo dizer é um governo paralelo que foi gerado, têm poder e exercem coerção, mesmo não sendo nem polícias, nem militares, nem paramilitares, dentro do exercício da soberania, nem serem tribunal. Condenam, penhoram, fazem tudo isso na contra-lei. E nós olhamos normalmente, porque o Zé deu corrupto. Então, todos nós concentramos a nossa energia e ignoramos a periferia à nossa volta. Daí estarmos onde estamos. Tem alguém que contou uma cena caricata que foi pagar um dado serviço da fiscalização porque prenderam o carro. Sim. Então, quando a fatura saiu, saiu o nome do responsável do município. Mas isso foi. Agora meteram alguns indivíduos lá da fiscalização, porque eles selecionam o carro. Eles sabem qual é o carro, não é? Que vai e quem é que vai pagar. Se eles encontrarem um carro qualquer, eles não levam. Sabem que a partida não vai ter dinheiro. Aliás, vão lhe cobrar 80 mil que vale o carro, então não é melhor levar. Né? Então, eles selecionam a dedo as pessoas a quem tirar. Então, os municípios têm dinheiro, sim, só que é um dinheiro não controlado e anda a nível da economia informal. Daí eu ter dito. Se tu não eliminas a economia informal, exato, e isso chama-se, pronto, a nível do conceito fiscal, você tem a evasão fiscal e tem a elisão fiscal. A evasão é quando as pessoas não pagam mesmo, é uma espécie de fuga ao fisco, ok? A elisão é quando as pessoas utilizam mecanismos legais para fugir ao fisco. Então repara que essa senhora que vende no mercado, na cabeça dela, ela é legal. Ela paga 100 kwanzas. Ela tem um documento que comprova que aquele lugar em que ela está a vender é legal. É dela para aquele dia porque ela pagou. Só que o indivíduo que recebe com o timbre da administração municipal, logo está a exercer poder, está a representar poder, não deposita na CUT. Então, se tu não eliminas a informalidade, você tem dificuldade de controlar essa transparência. Bom, a questão do estabelecimento da autarquia, eu insisto, o conceito da autarquia, ele é positivo, ele é fundamental. Aquilo que se espera é que países com desconcentração e descentralização do poder tenham maior probabilidade de se desenvolver. Isso ninguém discute. O problema está, de onde começa o debate? E vou-lhe dar um exemplo. O que que interessa à população do Cunene? O que interessa à população do Cunene não é só uma questão de ter acesso aos serviços públicos, como saúde e educação. É a seca. E é também uma forma dela valorizar os recursos produtivos locais. Que eu tomei aqui uma nota sobre isso. Está avaliado que só o Cunene, não é? Tem um volume de riqueza muito acima de 25 milhões de dólares em gado. Aquela população, em números, não é pobre. Como é que você vai relacionar esse capital, essa capacidade, com a sua condição de vida? Sem enviesar a sua estrutura cultural, ele precisa ser educado a se adaptar à métrica. E a métrica internacional diz que eu não posso colocar uma escola aqui onde virão duas ou três pessoas. Como é que você vai pôr uma escola no Cunene? Se ele anda atrás, ele não é o gado que o obedece, é ele que obedece o gado. Em que momento a escola vai cruzar com ele durante o dia? Então você tem que chegar, fazer uma agenda de desenvolvimento adaptada ao local para garantir que ele, às 5 da manhã, saia, vai com o gado para onde, para o pasto, e no final do dia regresse para a comunidade, onde vai encontrar energia, água potável, etc, etc, etc. Isto aqui não é ele por si só que tem que decidir. Alguém tem que despoletar isso nele. Eu ainda não encontrei um político em Angola que tenha essa capacidade de pensar. E é este político que não tem essa capacidade de observação que está a me dizer que a autarquia no Cunene vai desenvolver. Eu tenho dúvidas. Entre as minhas dúvidas e a capacidade de realização dos políticos, eu prefiro ficar com as minhas dúvidas. É só isso. Bom, só mesmo mais uma pergunta, porque já estão a vir tarde. Sim. 5 minutos, porque a pessoa tem que ir, tem uma tarefa às 17 horas. Sim. E vamos ter que liberar. Só vou admitir mesmo mais uma questão. Se for mesmo só uma questão curta, eu ainda aceito mais uma. Mas se for uma questão longa, eu só vou aceitar mesmo mais uma. Por favor. Na verdade eu tinha 3, mas pronto. Deixei para o fim, mas pronto. Vou fazer 2. A primeira é muito simples. os predetores que antecederam, que passaram aqui falando sobre a autarquia, já nos deram a entender que o menos importante é discutirmos se é gradualismo ou não. E eu pergunto ao nosso predetor qual é a posição. Me deu a entender que é a favor do gradualismo, mas gostaria de dizer, se não se importasse, que eu me posicionasse. Sim, que posicionasse. A outra é que tal pensamos as autarquias além da questão financeira. Ou seja, na medida em que ela vai trazer outras formas de reflexão da sociedade. Se nós estratificarmos a autarquia como um fator de desenvolvimento em função daquilo que ela rende, talvez o predetor da semana passada, ou antepassada, nos fez essa reflexão, que regimes centralizados conseguem afetação de recursos, como Cuba, por exemplo, conseguiu trazer educação, saúde e tudo mais. Mas se nós pensamos a autarquia nessa perspectiva, talvez estamos a cometer um equívoco, na medida em que o que se quer realmente é trazer o interesse da população local. Ainda que o orçamento vem do Estado, as pessoas vão. Não vai haver um. Vai ser deliberativo. As pessoas vão participar. Vai ficar assim, não precisamos de autarquia. Não, a autarquia vai trazer isso. Ou está centralizado, acontece na administração, ninguém sabe nada. Okay. Sim. Como eu tinha fazendo as questões, é possível. Ok, é basicamente isso. Isso é a segunda. Rapidamente, então. Sim. Eu quero falar na questão financeira. No caso de um município, né, que produz, tem indústria, enfim, ocupamos que viemos até esse município. E paga a parte que deve pagar ao Estado, e o que lhe resta é possível ele cobrir todas as suas despesas. Não é? Esse município ainda vai merecer uma parcela no Orçamento Geral do Estado? Em princípio, sim, não. Porque o que vai determinar se ele precisa não é só a sua capacidade de fiscal, é a sua capacidade de realização dos interesses da autarquia. E o interesse da autarquia é a garantia do bem-estar dos seus cidadãos. Então ele pode ter uma boa capacidade de arrecadação de receitas, mas ter uma agenda de desenvolvimento complexa que vai obrigar que necessariamente o governo central consigne determinados valores. Tudo dependerá da forma como o orçamento e a agenda de desenvolvimento for elaborado. Meu querido, eu queria muito ser idealista. Queria muito voltar ao pensamento de Leopoldo Sedar Senghor, de Júlio Nyerere, o chamado pensamento panafricanista. Queria muito acreditar em, sei lá, Martin Luther King, nos ideais de Mahatma Gandhi. Eu desejaria muito voltar para esse tempo. Mas nós estamos num tempo em que a vida é real e mesmo Maslow já não é suficiente, ou seja, a planilha de necessidades de Maslow já não é suficiente. E neste mundo, nesta realidade objetiva, e aqui voltando à última pergunta do Nelson sobre a necessidade que se tem de se produzir um país mais inclusivo, mais participativo, e etc. Entre este ideal, nós temos uma realidade. E a realidade mostra que eu só consigo ter crescimento econômico. E atenção que o crescimento econômico é nada mais, nada menos do que o fator necessário para gerar emprego, que é nada mais, nada menos do que o fator que reflete a distribuição da riqueza nacional, ok? Se eu tiver capital físico, ou por via de infraestruturas, por existência de equipamentos e usufruto da propriedade privada, se eu tiver capital humano, e o capital humano não é só força física, é também a capacidade de absorção de conhecimento desse capital. Porque hoje a produção é em função do terceiro fator, que é a disponibilidade do progresso tecnológico ou tecnologia. Como é que você vai ter um indivíduo a produzir benefício econômico para a sua comunidade se ele não participa? Não é, se ele não vota, não escolhe o autarca. É se ele é excluído pelo modelo de produção que a sua realidade tem. E eu tenho exemplos disso. Eu fui contratado pelo Estado para ser professor em 1999, entre 99 e 2000, para o Bom Jesus. E eu vivi no Bom Jesus durante, aqui, 60 quilômetros de Luanda. Vivi no Bom Jesus durante 4 anos como professor. Sabes qual foi o grande problema do Bom Jesus? É que foi lá Coca-Cola, depois foram outras indústrias. potencialmente rico do ponto de vista da existência de indústrias, mas continua a ser um município rural e com pessoas sem casa de banho ao domicílio. Continuam a ir para barrocas. Sabe porquê? Política da Coca-Cola tem de contratar pessoas com conhecimento mínimo, ou seja, com ensino obrigatório na cabeça, né? Como conhecimento qualificativo ou qualificador para contratar mão de obra. No Bom Jesus só havia quarta classe, não havia mais ninguém. Atenção, a Coca-Cola tem que se adaptar à realidade para contratar alguma mão de obra. Então, como não havia a nível local, jovens saíram de Luanda, alugaram casas no Bom Jesus, trataram o cartão de residente, que naquela altura era obrigatório, pegaram nesse cartão, foram contratados pela Coca-Cola, trabalharam 4, 5, 6 mais anos, só que foram investir onde o resultado dos seus rendimentos, em Viana. Resultado, o efeito multiplicador da Coca-Cola no Bom Jesus é nulo. Então, se tu não conceberes a autarquia de forma racional, corres o risco de teres o senhor que tem, como é que chama? Ilídio, a ir para Bulatumba ou para Caxito, como muitos fazem, às 8 horas, trabalhar e no final do dia vir para Luanda. Os efeitos dos seus rendimentos vão continuar a ser aplicados em Luanda e Caxito vai continuar a ser subdesenvolvido. Todo aquele que não conseguir vir viver do salário do Ilídio em Luanda vai continuar em Caxito pobre. Está a perceber? Até porque o cacuço que ele come não é do Dande. É o cacuço do quintal lá do chinês que é produzido e então ele não precisa comprar o cacuço de Caxito. Então, para que correr? Não é? Costuma-se dizer que na hora das necessidades, perdoa, eu sou cristão e vou usar isso como analogia. Na hora das necessidades, às vezes nós vamos pedir ajuda ao diabo. Nós temos tanto horror ao mal que o governo nos fez, e é verdade, isso não se pode discutir, não se pode ignorar. É verdade, nós todos passamos mal com isso. Só que por causa deste mal, também estamos a fugir da cobra, a ir a correr ao encontro do leão. Depois de 6 meses do estabelecimento da autarquia, sabe o que é que vai acontecer? O autarca vai para o Ministério das Finanças pedir que acelerem a consignação financeira e vão olhar, esse é da onde? É da casa, se é. Não, atrasa o processo. Vai ver. E a população vai deixar de exigir de João Lourenço, porque vão lhe dizer o quê? Não, você não escolheu o autarca. E aí, então fica aí. Agora se vira. Se tivesses me escolhido, não é? De facto, você já estaria bem. Agora, ele não dizia que sabe governar. Agora está aí. Está a perceber? Ou seja, então, se nós não pensarmos bem, não concebermos, nós vamos dar margem para esse tipo de erros. O país não é ideal, o país é real. É pelo menos assim que eu penso. Muito okay? Obrigado. Meu posicionamento: gradualismo geográfico e funcional. Porque o país não tem condições para, nem dinheiro sequer tem, para realizar 164 eleições ao mesmo tempo. Mas a posição da SIAS? A posição da SIAS é melosa, é a parte folclórica do estabelecimento do poder e da contraposição de poderes. Há muito que seria dito. Eu queria fechar o debate sobre as autarquias esta semana, mas me sinto na obrigação de não fechar por mais uma ou duas semanas. E a próxima semana eu convidei o OPM, que é o Observatório Eleitoral Angolano. Eles fizeram também uma análise sobre a proposta de lei sobre as eleições autárquicas, e há um ponto muito interessante em relação à composição da Assembleia, que eu acho que nos devia também preocupar. Quem vai fazer parte da Assembleia? Quantos por cento para jovens, por exemplo, para mulheres? Como é que vai ser isto? Isto e o sistema eleitoral e todas as outras coisas atinentes a essa proposta. Então seria também interessante discutirmos isto aqui, e a próxima semana vamos tê-lo aqui. Quem sabe também a SEAS, né, para ouvir. Sim, um dos grandes problemas, por exemplo, dessa observação é que nós estamos a fazer reforma do Estado sem fazer reforma das organizações que promovem o Estado. A reforma tem de ser endógena para como reflexo as variáveis exógenas serem transformadas. Por acaso algum de vocês tem estado a observar algum, não estou a dizer troca de presidente, não é isso que é reforma, algum partido que está fazendo um esforço para adaptar a lógica estatutária àquilo que poderá ser a fratura do poder? Então, se a FNLA, vou buscar já o pobre mais pobre, né? Se a FNLA tem dificuldade de ser coesa, não é? E ela é forte candidata para a autarquia, Nelson, tens que te rever, meu. Olha, foi um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado em estar aqui. Na verdade, o Domingo já tinha convidado no passado, infelizmente não deu certo, mas é sempre uma primeira vez e muito obrigado mesmo por me terem prestigiado em estar aqui. Obrigado. Nós volto sempre, temos uma água só para limpar um pouco a garganta. Obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado a todos, até a próxima semana. Ok, obrigado.